Iracema, eu nunca mais eu te vi. Iracema, meu grande amor, foi embora. Chorei, eu chorei de dor, porque Iracema, meu grande amor, foi você. Iracema, eu sempre dizia, cuidado ao atravessar essas ruas. Eu falava, mas você não me escutava, não. Iracema, você atravessou contramão. E hoje ela vive lá no céu, e ela vive bem juntinho de nosso Senhor. Que lembrança, guardo somente suas meias e seus sapatos. Iracema, eu perdi o seu retrato. Iracema, faltava 20 dias pro nosso casamento, que nós ia se casar. Você atravessou a rua São João, vem um carro e pega e te pincha no chão. O chofé não teve culpa, Iracema, você atravessou contra a mão. E hoje ela vive lá no céu, ela vive bem juntinho de nosso Senhor. E lembranças guardo somente suas meias e seus sapatos. Iracema, eu perdi o seu retrato. La la la la. Iracema, meu grande amor, foi você.